Isso que está, muitas vezes eram nós estão falando de receber aí pode transponder, mas não há nenhum tráfego nesse setor. Ah, ok. Deve ser. Obrigado. Tá interceptando já de sol. Salvador, 35555, boa noite. Estabilizou visual 4006. Flex LF 118.6, bom pouso. Ok, 18.6, obrigado, boa noite. Controle Salvador, 35555, boa noite. Boa noite, prossiga, 35555, sendo identificação. Mantenho no 4-0, reposto para descida. Vou no rumo de Pelô, 35-5-5-5-5-5, ciência, no rumo de Pelô. Já contando a radar vigilância, agora para a posição Conde, a 5 milhas. Com essa 5 milhas, não, a 3 milhas, 35-5-5-5. 1-5, ciência. Jet 747 decolou 33, chama controle em 119.35, bom voo. 119.35. Salvador, voo 1604, gente, informação, autorização Fortaleza, nível 390. Portal 39, aguarda. Aguarda. Seu objeto 747. Vigilância, web 6747. Dael 6747. Autorizado, Dael. Obrigado. Para acionamento na posição posterior. Positivo, sentido do acionamento, vai chamar para o push, gol no 889. Que aciona, chama para o push. Azul 4006 no solo aos 35, livre táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reportará antes da Juliette, 4006. Voo no 604. 804 na escuta para cópia? Na escuta, Gol no 604. Voo no 604 autorizado para Fortaleza, nível de voo 390, via Pesolu 19, decola da pista 10 com curva esquerda, saída Momo, transição Frouti, controle em 119.35, transponda 5406. Autorizado nível de voo 390 para Fortaleza, via Pesolu 19, decola da 10, curva esquerda, saída Momo, com transição Frouti. 1935 é o controle, 5406 é o transporte. Positivo, chame para posicionamento do portão 2. Faz o favor, guarda uma garrafa de água mineral pra mim, que a minha acabou, pra levar pro hotel, tá? Beleza. Manda pro controle também, eu quero, eu tô com sede. Tem uma pra mim também? Controle Salvador, tá 3305. Ligete 6747, Recife agora, 1288, câmbio. 1288, web 6747, boa noite. Controle, tá 3305? 3305, desça via Atlético Rio 2000, aguarde elétrica excelência em glide, ajuste 1014, 3305. 2000, é, tá via, elétrica em glide 1014, 3305, perdeu contato com o centro, tá com a informação V. 10. Gerança Juliette, prossegue portão 8, 4006, boa noite. O Gol 1889, parou, pushback no portão 5. Gol 1889, após o tráfego da Azul passar, tá livre push, chama para o táxi. Após o Azul passar, tá livre push, chama táxi.